de papelão que lava a carinha com água e com sabão. As estrelas começam a brilhar. Pim-pam vai para cá.